Salve família. Primeiramente, nós vem agradecer a Deus, tá ligado? E aí, e pros emocionados, mano, quero dizer que isso aqui não é som de facção não, ladrão. Isso aqui é uma homenagem pros irmãos. Pros irmãos que fecham até o fim. Na mesma batida, na mesma medida. VM é nós, vagabundo. VM é o clã, talibã, só papo, só rajada. Nós vem foi dos fundão, só ladrão na levada. Os bico não entende nada, nós chega em quadra lindão. De Glock, pente de 30, sente o drama pesadão. Juninho da VM é nós, irmão, precisa nem falar. O morro te espera, a liberdade vai cantar. Jamais vamos recuar, jamais abandonar o irmão. O leme é levanta os caídos, orienta os mais novão. De 5662, só fuzil de assalto, tiozão RJ. Só os de fé, Nova Holanda, salve Tufão. Nós tá como aglomeradão, o respeito é geral. Morador que é sagrado, dia de baile é paz total. Tio na pista, malva pro becão, na vídeo boladão. Charuto, Royal Zalo, controla as ruas da prisão. A vida é louca, é mó sessão. O calor é 100 mil graus, de coração molecão. Consideração total é na batida do tambor, na marcação da tabaque. Boca aberta vira exemplo, X9 é piripaque. Metralha fiel, compadre, pra mim irmão de sangue, Jão. Eu por você, Deus por nós, seja em qualquer situação. Nós na cadeia, no mundão, mesma fita muda nada. Nós para a principal, rajos contra ainda rasta placa. É a tropa do mete bala, só traçante rajadão. Atravessou, ficou pequeno, é só cria disposição. Na boca uma zigue, na mão uma na agulha. Pente lotado, satélite tá no chão. A Xerrate, meu aliado, e o Sumagrelo tá com nós. Serra Dourada 2, 2 Jetta, 2 Intratec. Na pista, trompa é sem burro. Vê meu clã de exposição, só fura pente alongado. Nós é o elo da corrente, na sua eternizado. Nós não fecha com safado, odeio o Zé Povinho. Tiro na cara dos look, pilantra, afasta de mim. Vê meu clã de exposição, só fura pente alongado. Nós é o elo da corrente, na sua eternizado. Nós não fecha com safado, odeio o Zé Povinho. Tiro na cara dos look, pilantra, afasta de mim. 18K ligou na rádio, é fita de mil grau. Ladrão do Germano, Algaravela, favela segue no chão de Kennedy. Na contenção, neguinho, DG, todo vapor, corujinha, é nós que tá. Sempre que nós precisou, Luiz, salve Pontal sua, quebrada toda na voz. Nós de use caracol, tá maluco, tromba com nós. VM é baque, peita, nós só faixa preta na pista. Railo, Caruso, Lazão, Paulinho, Gogó, só maquinista. O Express é de Aparecida, branco em Colômbia, irmão. Mikael, Veiga, Jardim, até o Tima, Gota, Primão, Siri, no beco de AR, na bandola, FN, Val. Na Lages, cria de 30, brechou na Viela, é Saldi, M4, Paraval, AK-47, a Kalashnikov. Alegria dos moleque, onde nós chega para tudo. Nós é a visão da quebrada, inimigo do estado de furo e tocar na cara. Vê meu clã de exposição, só fura pente alongado. Nós é o elo da corrente, na sua eternizado. Nós não fecha com safado, odeio o Zé Povinho. Tiro na cara dos moleque, pilantra, afasta de mim. Vê meu clã de exposição, só fura pente alongado. Nós é o elo da corrente, na sua eternizado. Nós não fecha com safado, odeio o Zé Povinho. Tiro na cara dos moleque, pilantra, afasta de mim.